Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Alphas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa sem racismo até o racismo inverso. E agora voltamos tudo com os sistemas espinhosos, né? Afinal, existe alguma coisa que suscita mais ódio e mais discussão do que racismo? Não vamos aqui apenas defender o ponto de vista racista ou não racista, mas vamos tentar realmente desvendar o que existe sobre o racismo. Existe o racismo inverso e as cotas. E agora, o que nós vamos fazer sobre esse papo alfa que vai ser extremamente polêmico? E para isso, eu estou aqui com o cara que passa mais racismo por causa do zoalinho puxado dele, Samir Reis. Até que não, cara. Até que eu não passo, não. Fala, grandes alfas, como vocês estão? Agora a gente está falando, tendo uma conversa um pouco mais sóbria, né, Andrigo? É, depois daquele último podcast sobre histórias de ressaca, esse teria que ser realmente um contraponto para a gente voltar às origens alfas. Né? Os ouvintes estão pedindo aí, estão querendo que a gente volte com os assuntos densos, com os assuntos, as biografias complicadas, né? Então, nada melhor do que um gordo, um japonês e uma negra para falar sobre racismo, né? E para isso, vamos chamar também aqui a mulata mais linda, mais maravilhosa e mais inteligente que eu conheço, a minha esposa, Elis. Olá, gente, tudo bem? Não sou mulata, tá? Sou negra. E, bem, tô aí, né? É a terceira vez que eu gravo, né? Vamos ver o que dá aí. É, vamos lá, vamos lá pra frente. Vamos ver o que a gente sai dessa discussão, né? E voltando a falar aqui para os amiguinhos ouvintes, o nosso querido Samir Reis aí, que já é praticamente um alfa, e também a Elisângela, que também agora já tá virando uma alfa aí com a sua terceira participação. Então, se vocês querem assuntos densos, toma assunto denso na cara! Vamos aí, galera! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Bom, a definição de racismo, né? Vamos na nossa querida Wikipédia, também conhecida como a senhora mãe dos podcasts, né? Porque acho que todo podcast é inspirado na Wikipédia, né? Eu acho que não, vamos tirar de lá a definição mais pura e simples de racismo, né? Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. E nessa hora eu falo entre os povos, religiões, classes sociais e até a raça, que é o racismo mais de raiz, digamos assim, né? E agora eu chamo a nossa querida Elisângela. Elis, nos conte um pouco, você chegou a sofrer já algum tipo de racismo? O que você acha do racismo? Eu acho que o racismo existe, mas que as pessoas falam, o racismo é uma coisa de outra geração, uma coisa passada. Não, o racismo existe e acontece. O racismo, na verdade, esse bobear, você acaba passando por um momento por pessoas racistas durante toda a sua vida. O racismo sempre vai existir. As pessoas sempre vão achar que são superiores a outras pessoas por causa de cor, raça, religião. Mas enfim, eu como negro falo, o racismo existe e tá presente na vida, infelizmente, na vida de todos os negros. Se um negro falar que nunca sofreu racismo, pode ter certeza que esse negro está mentindo. Vamos chamar aquele vereador lá, como é que é o nome dele? Alguém lembra aí? É o Fernando Holliday, né? Fernando Holliday. É contra o Dia da Consciência Negra, quer acabar com as cotas. Mas não, que ele seja contra o racismo, né? O caso do Holiday, eu acho que ele tá mais ali pra fazer mesmo realmente uma polêmica aí pra poder levantar olhos pra ele. Agora, e você, Samir, o que, que você acha do racismo? Acho que, como japonês, acho que é difícil sofrer racismo, né? Você é bem brasileirado, né? É, então, mas é uma coisa interessante, o Andrigo, se a gente começar a pegar até, a gente tava falando, você começou aí pela etimologia da palavra, né? Da palavra racismo. Vamos lembrar também, cara, que tem uma coisa interessante, que quando a gente fala de raça, pela etimologia da palavra, ela serviria para separar determinadas classes e espécies, certo? Então, todos nós, humanos, seríamos da raça humana. Então, a gente, nesse caso, não teria outras subespécies para poder separar. Não como os cães, que você vai ter várias raças de cães, como o gado, você vai ter várias raças de gado, e assim por diante. Então, é uma coisa maluca, porque as pessoas acabam colocando o seu preconceito dentro dessa segregação, e esse preconceito acaba virando uma coisa desrespeitosa. E acho que é isso que a gente precisa debater bastante, para entender um pouco de todos os lados, né? E como é que essa coisa surge. Então, a gente pode falar que é uma coisa que nasce de uma história muito longínqua. Quando a gente fala que o Novo Mundo não conhecia o Velho Mundo, vamos falar de Europa e depois a gente fala aqui de América, você tinha um povo que começava a se segregar por causa de suas regiões geográficas. Então, você começa primeiro com um negócio chamado xenofobia. O fato de você ter várias pessoas disputando um determinado território separado por fronteiras, então, essas separações serviam como um motivo de conflito, um motivo de separação. Ah, eu sou assim, você é assado e assim por diante. E as pessoas se dividiam muito nessa época por países. Ah, então ele não aceitava muito uma cultura estrangeira ou discriminava uma cultura estrangeira ou colocava ela em forma de submissa. E depois disso, com o passar do tempo, conforme a Europa vai se espalhando pelo mundo e chega na África, e aí a gente começa a ter uma coisa um pouco diferente que talvez fosse até pro próprio europeu. Porque o próprio europeu, nas disputas dele, ele não fazia escravos. Mas quando ele chegou na África, já tem uma série de registros que nas disputas tribais africanas, aqueles caras que perdiam, eles eram submetidos à escravidão. Então, o próprio europeu acabou aprendendo, de certa forma, com o africano, esse processo de escravizar alguém. E aí ele começa a exportar isso para onde ele foi como colônia. E a gente tem aí a colônia espanhola, exportou escravos pro mundo todo, e a colônia portuguesa, que na época dos descobrimentos, acabou levando esse processo de escravatura para suas colônias. É, mas acho que até antes disso, a gente podia citar, como você brilhantemente falou, que isso é uma coisa que já vem da antiguidade clássica, né? Se a gente pegar as primeiras civilizações da Mesopotâmia, se a gente pegar o próprio caso da Bíblia, né? Na Bíblia a gente tinha o racismo de judeus contra gentios, de judeus contra samaritanos, e sempre foi aquela história mesmo, realmente, dos povos vencidos contra os vencedores. E aí a gente pega num ponto muito importante que eu acho que, para princípio, para priori do nosso papo aqui, a gente precisa discutir aqui. Que afinal, o racismo, ele diz respeito somente à raça, ou o racismo, ele engloba também classe social, religião, povos, xenofobia? A gente pode colocar, por exemplo, o preconceito de uma dona de casa pobre com uma socialite rica, a gente pode colocar isso aí como racismo também? Ou quando a gente fala racismo, a gente tá falando só de negros versus brancos, japoneses versus chineses, enfim. Desculpa, eu como negro falo, ó, quando a pessoa fala em racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra negros, mas o racismo, ele é baseado na diferença de raça de pessoas, né? Então esse racismo, ele vem, pode ser contra negros, asiáticos, índios, brancos, né? Mas na verdade isso tudo vem por causa de uma história mais sofrida com preconceito que acaba os negros sofrendo, o negro acaba sendo referência porque ele sofre bem mais, eu diria isso, né? Eu falo como negra, né? É, por exemplo, eu não gosto de índio. Já falei no podcast que eu não gosto de um índio. Eu fico o dia inteiro com a bunda pra cima lá na reserva, igual um imbecil lá, querendo dinheiro. Entendeu? Então eu sou racista contra índios. Então, mas isso é porque você... O racismo, ele vem da pessoa e tem ele diversas origens. Depende da história de cada pessoa. A pessoa já nasce com aquele racismo, porque às vezes o pai ensinou alguma coisa errada pra pessoa, né? E alguns casos pode ser por crescerem ouvindo as diferenças de superioridade de determinadas raças, que não existe, né? Mas em infelizmente muita gente cresce com esse pensamento ou uma atitude que moldou o pensamento da pessoa, né? Mas bem, enfim, não importa como o racismo cresceu na mente das pessoas, mas vale ressaltar também que isso é um crime, né? O que a gente faz com a pessoa, porque às vezes a pessoa nem tem noção da maldade, do mal que ela faz pra outra pessoa quando ela tem uma atitude racista, né? É, o Andrigo, quando você perguntou, né, as diferenças entre onde as palavras se misturavam, eu acho que ela foi evoluindo e hoje ela pode ser considerada como simplesmente preconceito. Porque quando a gente fala lá da história passada, a gente tá falando de xenofobia, né? As pessoas não se toleravam porque elas eram de origens de localidades diferentes. E aí essas localidades vão envolver as diferenças religiosas, culturais. As pessoas vão buscando qualquer diferença para se segregar. Homem de mulher, alto de baixo, magro de gordo, preto de branco e assim por diante. Então chega um momento que hoje, na pior evolução desse processo, ele é um preconceito, cara. Ele extrapola olhar a cor do indivíduo, ele extrapola olhar a religião ou a diferença cultural do indivíduo, ele simplesmente não gosta por gostar. E aí, isso que ele falou é uma coisa interessante, porque pode ter essa origem cultural, então você tem uma inspiração de alguém e essa inspiração passa pra você, ou você sofreu alguma coisa específica contra uma determinada pessoa, e aí você julga que todas as pessoas com aquela característica têm o mesmo caráter, têm o mesmo comportamento, e você extrapola isso pra uma situação de preconceito, de segregação e de desrespeito. É, como por exemplo, a gente em breve vai ter um episódio sobre gordofobia, né? Então eu, por exemplo, que sou ligeiramente gordinho, sofro preconceito também, eu tô numa das minorias aí, porque todo mundo acha que o gordo é preguiçoso, que o gordo não aguenta fazer nada, entendeu? Mas não vê que o gordo tá lá todo dia e tal, faz sexo igual um animal, isso aí ninguém fala, né? Não sei, já tá dizendo. Mas aí, ô Andrigo, tem uma outra coisa que, assim, eu sou uma pessoa que li muito, eu já li muitos livros, e às vezes me incomoda quando as pessoas usam determinadas palavras pra denominar outras coisas. Então quando a gente fala de fobia, qualquer fobia que você imagina, ou uma palavra que é atrelada à fobia, você imagina o quê? Fobia é medo, certo? Então, por exemplo, quando eu falo claustrofobia, eu tenho medo de um lugar fechado. Hidrofobia, eu tenho medo de água. Só que o que eu acho estranho? Quando você coloca uma palavra agregada de fobia para dizer que ela significa ódio. Então, é uma coisa doida na minha cabeça de estudante de português, entendeu? É, o certo seria gordogeriza. Então, quando a gente fala homofobia, por exemplo. É, então, você fala homofobia. Pô, eu tenho medo de pessoas que são homossexuais? Não, não tenho medo. Mas é engraçado. Qualquer fobia que você vê hoje aplicada nos jornais, nos meios de comunicação, ela é medo. Mas, pra parte de homossexualismo, é considerado como ódio à pessoa que tem uma determinada orientação sexual. Então, o uso da palavra realmente confunde pra quem conhece a etimologia da palavra. Mas, independente disso, porque aí a gente estaria sendo muito crítico em determinadas situações, voltando pra palavra racismo, ela virou um preconceito. E aí as pessoas têm que entender qual o motivo do preconceito que elas têm. Então, vamos pegar um assunto mais leve que não tem a ver com a separação da cor de uma pessoa, pra gente falar de preconceito, beleza? Vamos falar de regionalidade. Muitas vezes as pessoas já se compararam paulistas e cariocas, por exemplo. As pessoas mais preconceituosas que eu conheci em São Paulo contra o Rio de Janeiro nunca colocou os pés no Rio. E a maioria das pessoas cariocas que eu conheci preconceituosas contra São Paulo nunca colocaram os pés em São Paulo. Então eu acho que a grande origem do preconceito, ele nasce da desinformação e do desconhecimento. E mais do que isso, às vezes a falta de curiosidade de conhecer o outro lado, de conhecer um outro lugar, de conhecer uma outra pessoa. Aí fica uma pergunta, Andrigo. Quantos índios você conhece? Exatamente. A mãe da minha mãe era índia, então eu também sou índia. Gostaria de ser índia, gostaria de ter aqueles cabelos que a minha avó tinha. É, eu gostaria de andar pelado com o pau balançando o dia inteiro. Ai, também. Meu Deus. Mas é... Mas pode andar, Andrigo. Pode andar, se você quiser. Sair na rua igual um doido pelado, ande. É, eu sou naturista, você sabe. Teoricamente, pela lei, você não pode, né? Se você andar pelado na rua, você vai ser preso por atentado violento ao pudor. Mas se você for índio, pode. Não, então, mas vamos pegar o caso índio, por exemplo. Obviamente que... Peraí, deixa eu consultar meu advogado. Se eu falar mal de índio, eu também posso ser preso? Eu não sei. Bom, enfim, vamos viver perigosamente aqui. É, os índios, por exemplo. Nós, aqui nas Américas, a gente tinha basicamente três tipos de índios, né? A gente tinha os índios da América do Sul, que eram os povos, os guaranis, os botucudos, enfim, uma casta grande de índios que viviam numa faixa de Mata Atlântica entre o mar ali e vai, Minas Gerais. Aí se a gente pegar na América do Norte, a gente tinha ali as tribos Sixus, tinha as tribos, bom, tem um porrada de nome que eu não lembro, também não vou abrir na Wikipédia agora, mas que eram índios que viviam numa média escassez de alimentos, né? Aqui na América do Sul era alimento à torta à vontade, se o índio deitasse com as boca aberta, caiu uma frutinha na boca dele, ele sobrevivia. Lá na América do Norte existia ainda um certo escassez de alimento, mas não era tão grande ali no meio oeste americano. E a gente tinha, durante toda a parte andina aqui, a gente tinha os incas, os astecas e os maias, que já eram povos que viviam numa escassez maior de alimento, num tipo de terreno mais íngreme, em algum lugar onde não aceitava o cultivo de terra tão fácil assim. Aí eu pergunto, né? Até que ponto é racismo falar que o índio sul-americano é vagabundo, porque ele vivia numa extrema fartura de alimento, então ele não precisava trabalhar para colher o próprio alimento, e até por isso, quando chegaram aqui os colonizadores no século XV, esses índios sul-americanos estavam na Idade da Pedra ainda, não sabiam nem desenvolver ferramentas primordiais, enquanto os índios da América do Norte estavam no estágio médio de desenvolvimento, porque eles precisavam desenvolver algumas técnicas de plantio, algumas técnicas de caça mais elaboradas, e enquanto os incas, que viviam num terreno hostil, viviam num negócio nos Andes, né? Os incas, os maias, os astecas, eles estavam em estágio de desenvolvimento maior do que a própria Europa no século XV, né? Considera-se que se por acaso não tivesse sido eliminado por Montezuma e pelos generais espanhóis, essa parte inca, essa parte principalmente asteca, o rei Quetzalcoatl, ela seria hoje muito mais desenvolvida do que a Europa. Agora eu pergunto, até que ponto essa afirmação é racista, de falar que os índios sul-americanos têm um gene vagabundo, que eles estão acostumados com isso? Então, aí de novo a gente vai pelo seguinte, vamos separar duas coisas, entre o que eu subestimar ou a pessoa com quem eu tô falando, certo? Porque por causa da origem dela ou por causa do comportamento dela. Vamos tentar separar essas duas coisas. Eu não gosto ou taxo uma pessoa com determinadas características por causa da origem da pele, a origem do lugar ou por causa do comportamento dela. O que muitas vezes as pessoas não separam é justamente isso. O que eu tô sendo segregacionista? É com a origem da pessoa ou com o comportamento da pessoa? Uma vez me falaram, eu não sei se alguém sabe, mas eu sou um torcedor do Corinthians. Então eu já ouvi vários tipos de piadinhas, né? Pô, você... Já tô com preconceito já. Ladrão, não sabe falar direito, etc. E aí eu lembro que uma pessoa falou sério comigo, ela não tava mais brincando, ela falou sério e falou assim, poxa, você é uma pessoa toda estudada, que leu muito, como é que você pode ser corintiano? A primeira coisa é o seguinte, o meu time, ele determina a minha paixão, não o meu caráter. Então a partir do momento que você consegue separar as pessoas, o que você não gosta dela, é a origem dela ou é o caráter dela, é o comportamento dela? Porque se a partir do momento que você fala pra mim, eu não gosto do índio porque ele é vagabundo. Então peraí, você não gosta do índio porque ele é vagabundo ou você não gosta de qualquer vagabundo independente da cor ou da origem dele? Então eu entendo que você não gosta, não é do índio, você não gosta da pessoa que tem o caráter de ser um vagabundo, de ser um desocupado. Então aí fica a pergunta, se a gente visse uma pessoa branca, de olhos claros, de cabelo claro, e ela fosse uma total desocupada, ficasse lá o dia inteiro sem fazer nada, de pernas pro ar, você teria preconceito com essa pessoa? Inicialmente não, né? Então aí a gente tenta separar, o que a gente não gosta, é do comportamento ou é exclusivamente da pessoa? Porque aí, se fosse um índio extremamente trabalhador e produtivo, você não ia gostar dele por outra coisa que o denigrisse. Sim, sim, com certeza. Agora, que nesse caso de time que você citou aí, é bem interessante, né? Porque voltando um pouco no tempo aí, né? Eu fui criado aqui em Mauá, aqui na Grande São Paulo, numa colônia italiana muito grande lá, de canteiros, de pessoas que mexiam com pedra e tal, e eram todos italianos ou filhos de italianos, né? Então tinha meu avô, que é napolitano, era napolitano, né? Morreu há uns 5 anos atrás, por aí. E ele era, assim, um italiano que falava italiano, alemãozão e tal, o tempo todo. E, assim, ele era palmeirense roxo, ele chegou a jogar no time do Palmeiras e tal. Se ele podia estar na roda de amizade, o que fosse. Se pintasse um corintiano, aconteça o que acontecer, ele não falava com o corintiano e ele ia embora. Ele não falava com nenhum corintiano, até quase o fim da vida dele. E você vê que é uma coisa relativamente recente, né? Estamos falando de 2005 aí, 2010. Exato. Então, assim, às vezes as pessoas encontram um motivo qualquer para ter um determinado preconceito. E aí a coisa não fica mais lógica, ela fica ideológica. Então, a partir do momento que você tem uma ideologia, você vai nela até o final, ainda que ela não tenha lógica, cara. É, sim, nesse ponto é verdade. Tem uma história muito interessante do Dr. Pimpolho, né? Tinha um programa, não sei se a gente consegue resgatar, se o editor consegue resgatar de alguma forma. Teve uma vez que ele parava num posto de gasolina, o Andrigo, e falava assim, olha, mas eu quero que... Mas que é Dr. Pimpolho? O que é isso? Dr. Pimpolho é um programa de rádio, ele faz uma anedota com um personagem, uma personagem, essa personagem encarna um empresário, e esse é um empresário meio escroto, assim. Só que ele tenta fazer uma sátira. E aí tem um determinado momento que esse Dr. Pimpolho, que é essa personagem do rádio, ele chega num posto de gasolina e fala, olha, eu quero que você coloque 80 litros de gasolina aqui pra mim. O frentista falou, olha, meu senhor, não posso colocar 80 litros no seu carro, né? E, você tá maluco? Eu sou o Dr. Pimpolho, você sabe com quem você tá falando? Como você não vai colocar? Aí começa a discutir com o frentista, até um determinado momento que ele fala, só quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais com você, porque você não entende de nada, eu quero falar com o chefe, quero falar com o seu gerente. Aí chama o gerente, ele fala, olha, o que tá acontecendo? Fala, eu pedi pro rapaz colocar 80 litros de gasolina no meu carro, e o cara se recusou, isso é um absurdo, eu sou o Dr. Pimpolho. Ele fala, não, Dr. Pimpolho, o que acontece é o seguinte, o seu carro só cabe 40 litros, por isso que ele não pode colocar 80. Aí para, fica um silêncio no áudio, ele fala, e quem disse que eu quero tudo dentro do carro? Coloca em sacos aí e eu vou levar. Aí, corta o áudio novamente, tá a esposa no carro e fala assim, amor, que maluquice é essa? Olha, a gente tá com 40 sacos aqui de gasolina, você tá maluco? Amor, o importante era não perder a discussão. Então, o que acontece? Chega um determinado momento que uma discussão, um preconceito, ele vai fora da razão lógica. Ele vai pra uma razão ideológica. As pessoas vão preferir não perder uma discussão, não importa se você está certo ou errado, você não vai abrir mão de perder essa discussão em função da sua ideologia. Então, isso é uma coisa doida. Isso vai acontecer com raça, com religião, com time de futebol. A partir do momento que você tá tão apaixonado por uma determinada coisa, cara, tipo, vamos pegar pessoas que torcem pro PSDB ou pro PT, tem uma hora que você esquece da lógica e você vai pra uma razão ideológica. Quando a gente fala de racismo, muitas vezes acontece isso. Ele não quer saber se a outra pessoa tá certa, se a outra pessoa tá sofrendo, qualquer coisa. Ela coloca uma coisa na cabeça dela, cara, e ela não vê mais nada. Isso é uma coisa complicada. Então, o racismo, quando a gente separa pela palavra, ele vai tentar segregar pessoas cuja sua origem de pele, ou a origem dos olhos, ou a cor do cabelo, seja distinta da sua. E aí a gente pode rolar racismo dos dois lados. Não quer dizer que uma pessoa racista seja uma pessoa que tem um preconceito especificamente contra pessoas negras. Eu já vi pessoas negras que têm um preconceito absurdo contra outras pessoas de outra cor. Inclusive contra as próprias cores delas. Vamos pegar, se qualquer pessoa for no museu da Caixa Econômica Federal que fica aqui em São Paulo, que foi a primeira agência da Caixa Econômica na cidade, ele tem um museu lá em cima. Acho que poucas pessoas vão lá. Eu acho, infelizmente, que é um lugar fantástico para se visitar, para lembrar um pouco da história. Tem cartas de alforria, que é quando os escravos eram alforreados pelos seus senhores ou de alguma forma recebiam um soldo, ele podia comprar a sua própria liberdade, ele podia comprar a sua carta de alforria, sua abolição. Ele tem várias histórias lá de escravos que compraram a sua liberdade, ascenderam socialmente naquilo que a classe permitia, e ele foi lá, cara, e conseguia ter os seus próprios escravos, cara. Então, assim, não é uma coisa de livro, você vai lá no museu, você vê isso. É uma coisa doida. Então, assim, quando a gente fala do preconceito, ele pode rolar o preconceito dentro da própria raça, o que é mais maluco ainda, cara. Tem o branco que não gosta do branco, tem o preto que não gosta do preto, o japonês que não gosta do japonês, tem essas maluquices também. Ó, então, em nossa cultura, a gente poderia enumerar o vasto número de piadas que mostram a distinção racial, né? Corrente do nosso cotidiano, porque, na verdade, as pessoas fazem piada, às vezes, tá tão acostumada com aquela cultura de ter que fazer alguma brincadeira racista que ela acaba que nem sem querer. O Andrigo falou sobre índios. Ele nem conhece a cultura do índio assim a fundo. Você nunca conheceu um índio de verdade. Então, pra você, você já tem na sua mente, sei lá, por algum motivo. Então, quando alguém se autodefine que a sua pele é negra, muito se sente deslocado, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou negra. Ah, você não é negra porque você tem... Eu já ouvi muito isso. Você não é negra porque você tem a pele um pouquinho mais clara. Então, é isso aqui. A gente chega a pensar que um negro só é negro quando ele tem a pele muito escura, porque senão acaba tendo algum tipo de estranhamento ou um pensamento diferente das pessoas que estão no lugar, né? E acaba tendo um desconforto por parte da pessoa com relação a isso, né? Porque a pessoa tem, na verdade, um conceito de raça muito inconsistente, né? Então, mas Elis, você... Vamos fazer uma pergunta polêmica aqui pra você, depois você me bate lá. Nós dois, né? Nós éramos pessoas pessoas extremamente simples, né? Ainda somos, né? Mas a gente era, digamos assim, classe... Ah, não é não. Puta empresário do mundo de empilhadeira, para com isso. mas nós somos ainda bem simples, mas na época a gente era assim, classe média baixa, né? Tanto eu quanto você. Hoje a gente é uma classe média ali e tal, né? Com muitas dívidas pra pagar, mas tem ali um carrinho razoável, tem um negócio razoável. Você não acha que o racismo, você que passou por esses dois mundos, o racismo na época estava muito mais atrelado ao fato da pessoa ser pobre e negra do que a pessoa ser rica e negra? Hoje, como um rico e negro, você acha que diminuiu 95%? Não, não, não, não, não. O racismo é o mesmo. A diferença é a forma com que a pessoa te olha. Na verdade, até estava conversando com... Eu tenho muitas amigas que são empresárias e negras e elas sofrem isso muito. Por exemplo, se você coloca uma mulher dentro da empresa, a mulher ela é muito cheia de picuinha. Geralmente, o que acontece? A mulher acaba tendo inveja porque você trabalha mais do que ela e acaba sendo bem sucedida no seu trabalho e ela não. Então, ela gera um desconforto pra ela o fato de você ser negra e você ainda ser a patroa dela. Isso gera um desconforto muito grande, principalmente pras brancas, eu falo. Tá? Pras negras pode ser até... Eu vejo assim, eu vejo pelas pessoas que eu já contratei. Eu falo por experiência própria. E vamos supor, quando você precisa, de qualquer coisa que você precisa, você tem que provar que você é duas vezes capaz, se você precisa de um empréstimo, por exemplo, você tem que provar que você é duas vezes mais capaz do que um branco pra você conseguir qualquer coisa nesse país quando você é negro. Eu falo por experiência própria, tá? Eu acho que não é porque você sofre primeiro. Primeiro que eu tô no ramo masculino. Então, quando você fala em máquina, a pessoa já entende. Você não entende nada de máquina. Quando você vai vender uma máquina, a pessoa já acha, ó, vou te enrolar porque você é uma mulher. Eu vou conseguir fazer qualquer coisa, falar sobre motor, falar alguma coisa que você não vai entender, para eu tentar barganhar o preço. É isso que um homem pensa. Depois, a segunda atitude de um homem é, de repente, tentar dar uma cantadinha de leve, alguma coisa assim, para ver se a mulher cai. Viu que a mulher não caiu, ele para também com isso. Então, existe todo um preconceito. Depois, quando você é negra, já é uma outra barreira. Você tem que provar que você também é capaz de vender, de fazer tudo bonitinho, que você não vai sacanear, porque a pessoa tem esse pensamento que o negro gosta mais de sacanear as pessoas. As pessoas têm esse pensamento também. Então você tem que provar que você também é honesto, que você vai vender um produto com qualidade. Você tem que provar mil coisas pra pessoa, porque você tem que ser duas vezes melhor do que um branco. Isso eu falo por experiência própria, tá? E eu acho que não mudou nada. Não muda nada o fato de você chegar com o carro. Se a pessoa é muito racista, ela vai achar, nossa, ela deve ser traficante, ela deve vender droga. Como a gente foi muito bem sucedido hoje no nosso trabalho, Rodrigo, eu falo, a gente tinha um Palio e rodava, o Rodrigo tinha um Palio. E a gente rodava com esse Palio o dia inteiro. A gente ficou 2 anos fazendo corretagem. Então a gente rodava pra lá, pra cá, vendendo máquina dos outros. Depois de 2 anos, a gente conseguiu comprar a nossa própria máquina. Então foi um trabalho bem difícil, né? Imagina você rodar 400 quilômetros dentro de São Paulo, rodar pra lá e pra cá pra vender máquina. Era isso que a gente fazia o dia inteiro. Então, assim, depois que a gente cresceu, que a nossa empresa, graças a Deus, foi crescendo, quantas pessoas já chegou na gente, Andrigo, e perguntou, quem é o seu investidor? Como que dois corretores de merda chegaram a ter uma empresa dessa? É isso que as pessoas falam. É, mais uma vez, racismo financeiro, né? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas vamos mudar um pouco o tópico da nossa discussão aqui, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Você, Samir, que também já viajou o mundo todo, aí é um cara experiente, e também a Elisângela, que também conhece a Europa, Estados Unidos e tal. O Brasil é um país racista ou a Europa, Estados Unidos é mais racista que aqui? Por experiência própria, o que vocês acham? Cara, é uma coisa doida, porque assim, quando você viaja, você sempre faz uma viagem já pesquisando alguma coisa. Então eu sou da época que não tinha internet pra viajar. Então você ia muito pelo que você via nos jornais, nas revistas. E se você vai sempre se orientar por isso, é uma coisa que você pode criar muitos mitos, como a alegoria da caverna de Platão, sabe? Você tá preso na caverna, você não sabe exatamente o que tem lá fora, você ouve dizer, alguém disse que alguém conheceu alguma coisa, e aí você vai lá com suas próprias pernas para conhecer. Quando a gente fala de preconceito de origem, eu sempre ouvi falar, putz, mas pô, o brasileiro é um povo muito bem aceito, um povo muito bem quisto, etc. E eu tive na Europa, o Andrigo, na Inglaterra propriamente dita, alguns meses depois que mataram o Jean Charles. Você lembra? Não sei se você lembra dessa história, o brasileiro que estava, de certa forma, ilegal, de certa forma não, ele estava ilegal lá, com todas as fontes que eu vi, então acho que isso não é novidade para ninguém. Ele estava trabalhando lá e também não é novidade que ele falsificava os documentos para conseguir estar lá. Tá? Então eu não vou estender nessa história porque também não sei o quanto é verdade e o quanto é mentira. O fato é que ele não estava 100% de acordo como deveria, mas também não é o fato que... É, mas ele fugiu da polícia, né? Esse não, então problema, assim, né? Independente do que aconteceu, Andrigo, por mais extremista que fosse a coisa, ele não merecia ser fuzilado dentro de um metrô. Mas tirando isso, já aconteceu, já foi. Quando eu tava em Londres, cara, as pessoas falam, não, realmente, mereceu. E cara, eu como brasileiro, mereceu, mas eu também não posso falar nada, porque eu tô na terra dos caras. Então, pela primeira vez, cara, eu percebi que esse negócio de, ah, o brasileiro é uma pessoa benquista, é uma pessoa amigável e tudo mais, não é bem assim. Aí você sente um preconceito de ser latino, porque é engraçado isso. O brasileiro, ele não se considera latino. Latino é quem fala espanhol, né, cara? Quando, pra gente, a gente não é latino coisíssima nenhuma. Então, quando você tá lá fora, você fala assim, não, eu não sou latino. Pô, cara, peraí. Na mente do europeu, na mente do americano, você é latino. Na sua mente, você não é latino. E aí você sente esse preconceito. Então, quando eu olhei algumas coisas lá fora, você via uma forma muito mais respeitosa. É claro que eu acho que pra você entender uma cultura, não basta você passear por ela. Mas se você vai pra Paris, ficou 5 dias e falar que entendeu a cultura francesa, seria muita soberba. Não é impossível. Eu acho que pra entender uma cultura, você tem que morar ali. Tem que pegar ônibus, tem que pegar o metrô, tem que conhecer as pessoas da sua rua, você tem que comprar pão, você tem que ir no supermercado. Aí você vai entender uma cultura de como é que as coisas funcionam. Se você só passou por ali, você teve as suas impressões como turista, que muitas vezes podem ser melhores ou piores. Não é a base média com qual você possa fazer uma comparação. Mais do que eu vi, tanto nos Estados Unidos, cara, quando eu fui nos Estados Unidos, eu nunca vi um povo tão educado, cara. Todo mundo fala com licença, por favor, obrigado. O americano tem muito tato pra falar com a pessoa. E, cara, a coisa que mais me impressiona toda vez que eu vou aos Estados Unidos é a preocupação que o comércio tem com você de devolver cada centavo do seu troco. Quando você vai comprar qualquer coisa nos Estados Unidos, custa R$19,89. Cara, ele devolve um centavo. E se você não pagar lá, custa R$19,85, cara, tá faltando 4 centavos. Ele vai te cobrar. E ele tá certo. Então, assim, é que é coisa difícil de se explicar pro estrangeiro. A gente recebe um monte de gringo aqui, né? Como que explica pro estrangeiro que tá tudo certo quando você vai no táxi, ficou por elas mesmas? O cara não tem 4, 2 centavos pra te devolver. Ou então o cara te devolve o troco a mais? É, o cara te devolve o troco a mais e fala, cara, tá certo. E pro gringo, não, não tá certo. Eu tô te devendo. Então, eu não senti, nem nos Estados Unidos, e ó que eu fui pra vários lugares lá, não senti um preconceito visto, embora aquilo que você vê na mídia é inegável. Eu saí de lá, eu vi um monte de protestos depois, quando eu cheguei no Brasil. Pô, um policial matou um cara negro e aconteceu mais de uma vez, e aí depois a população foi pras ruas, etc. Na Europa, a gente vê o preconceito que existe contra uma outra religião. Mas aí, quando a gente fala de um preconceito religioso, eu não posso chamar pela palavra de racismo. Eu tenho que entender que o racismo é o preconceito com uma pessoa que é diferente ou da sua cultura ou da sua cor. Então, eu não cheguei a ver isso. No Brasil, cara, aí é que a coisa se complica bastante, porque eu, particularmente, não vi, eu não presenciei nenhuma situação racista, mas a gente sabe que ela acontece. A Elis é uma prova cabal de que ela já sofreu situações que ela entende que você é tratado diferente por você ter uma determinada origem. E aí a gente pode depois separar. Ah, eu fui tratado diferente porque eu sou pobre, porque eu sou mulher, porque eu sou gay, porque etc. Eu acabei tendo toda a minha formação de caráter num grupo de escoteiros, né? Isso eu já falei em vários podcasts, não é novidade pra ninguém. E lá tinha todo mundo, cara. Tinha amarelo, preto, branco, azul. E a gente convivia de um jeito muito bom, cara. Um dos meus melhores amigos, cara, é um piloto negão, que eu sempre me referenciei ele como negão. Vou continuar me referenciando como negão. Por quê? Porque é o meu amigo de infância, cara. É o cara que mais me ajudou em épocas difíceis, que eu mais tive presente nas épocas difíceis dele. E, cara, desde que a gente tinha 10 anos, ele me chama de japonês e eu chamo ele de negão. E aproveitamos esse ensejo pra lembrar pro Cacofonias aqui que ele esqueceu de chamar o Samir pro episódio de escoteiros lá do Minuto de Silêncio, hein, Caco? Não, eu tava lá, pô. Ah, é verdade. Eu não esqueci. Ao contrário, eu falei isso aí. É, você tava lá no episódio de escoteiros. Né? Então, assim, até hoje, cara. Então, quando eu encontro o negão na rua, eu falo, ó, negão, e aí, chega aí. E, cara, é engraçado. As pessoas olham torto. Então, as pessoas que não nos conhecem, eles olham um pouco torto à primeira vista. E a gente faz piadinhas racistas entre a gente, cara. cara. É uma doideira isso. Entre eu e ele, a gente faz várias e não faz uma piadinha leve, a gente faz piadinha pesada. Vou dar um exemplo aqui, eu posso falar numa boa, porque o cara é meu amigo, mais do que meu amigo, ele é meu irmão. É onde ele precisar. Então eu lembro de uma vez, cara, a gente foi num restaurante e tal, e acho que faltou, ele esqueceu a carteira, ou ele deixou a carteira no carro, eu não lembro. Ele falou, você vai ter que pagar a minha aí. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, porra, negão, além de preto é pobre, velho, não é possível. E aí, cara, a gente riu. Por quê? Porque a gente faz essas tiradinhas desde que a gente era criança. É claro que você, hoje, existe uma... As pessoas estão muito mais doloridas com algumas coisas, né? Eu sou de uma época que a gente ainda poderia se tratar com esse nível de amizade. Obviamente, uma pessoa que eu não conheço, eu não vou tratar com uma determinada intimidade. Mas a partir do momento que eu já tenho uma determinada intimidade, cara, muitas vezes a gente já foi pro camarote, encontrei um monte de gente lá. Eu falei, ô, legão, chega aí, me dá essa cerveja aí. Cara, a gente tava num monte de gente que a gente já tinha criado um bom estabelecimento social. É claro que algumas pessoas vão se sentir ofendidas, outras não, enfim. É, a ignorância da lei parte do princípio de que hoje você chegar lá pro teu amigo e chamar, ô, pássaro preto, ô, mussum, tal, e alguém ouvir isso daí, não precisa ter o amigo entrar em acusação, não precisa ter o amigo chegar e entrar com processo de racismo. Essa pessoa que ouviu, que não tem nada a ver com o negócio, pode se sentir ofendida e entrar em contato com o governo idiota aí pra relacionar, querer delegar sobre o teu comportamento com o teu amigo de infância, né? Isso que é a sacanagem da lei, né? Exato, pode acontecer. É assim, pela lei, cara, e aí a lei também é uma coisa doentia. Porque assim, hoje eu posso ser preso se eu chego e falo pra você, Andrigo, seu negro, eu posso ser preso. Agora, se eu atirar em você por você ser negro, eu posso não necessariamente ir pra cadeia. Então, cara, as leis também, nesse sentido, que deveriam proteger o cidadão e criar uma harmonia, uma forma organizacional melhor e de punição para as pessoas que não cumprem a lei, ela também deveria ser melhorada. Aí a gente vai para um outro ponto. Hoje, tudo que a gente entende como racismo, que é aquela pessoa que faz uma opressão porque uma pessoa tem uma determinada cor, uma determinada etnia, um tipo de olho diferente, uma estatura diferente, ela tem um preconceito. E eu acho que uma pessoa que tem preconceito, cara, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Por quê? Porque ela tem um desconhecimento, ela tem uma desinformação. E se você tentar ajudar essa pessoa de forma agressiva, não vai funcionar. Se a gente pegar aí o nazismo, né? Acho que pode ser uma das pautas aí pro Alpha. Ele era um puro preconceito, cara. Ele tinha um determinado preconceito que você não pode explicar. Ah, qual que é o seu preconceito? Ah, não gosto do fulano. Por quê? Chegou uma hora que as pessoas não sabiam mais porque elas não gostavam das outras. Mas o nazismo mesmo, a gente vai discutir num episódio posterior mais aprofundado, né? Mas o próprio nazismo mesmo, ele não era racista contra negros. Ele tinha uma eugenia sobre o processo do ariano perfeito, tal, tal, tal. Só que o racismo dele era um racismo segregacionista contra judeus. E existia muito judeu que era alemão também, né? Exatamente. Tinha muito judeu que era loiro, de olhos claros. De olhos, era azul, só que era judeu. Você, se você colocasse ele contra um alemão, você não ia saber quem é quem. Se não fosse chamar um nome judeu no final, não dava pra diferir. E muitas vezes nem isso, né? Porque as pessoas foram casando umas com as outras e foram adotando os seus sobrenomes e assim por diante. Mas acho que é uma pauta aí pra um outro cast. A pessoa que é racista, ela é uma pessoa preconceituosa. E é uma pessoa que realmente precisa de ajuda. O problema que a gente pode encontrar no Brasil e outros países do mundo, não é só o Brasil, é que infelizmente a gente tem muitas pessoas boas. Então a gente não pode dizer, pô, todo mundo é má. Mas existe uma classe que realmente precisa de ajuda, cara. E eu acho que essa ajuda é uma questão de informação e de contato. Talvez, Andrigo, no meu caso, eu tivesse uma grande sorte. Por quê? Porque eu tava num grupo escoteiro, era multicolorido, cara. Então tinha preto, tinha branco, tinha azul, tinha amarelo. O próprio escotismo te ensina muito sobre o respeito às pessoas. E a gente enxerga um indivíduo independente da classe social ou da cor que ela tenha. Mas nem todo mundo teve essa sorte. E aí fica uma coisa complicada. Então quando você vai pro sul do país, você vê uma cultura muito bem estabelecida. Você vai pro nordeste do país, você vê uma cultura muito bem estabelecida. E muitas vezes o brasileiro, ele tem preconceito contra essas diferenças do próprio brasileiro. Então, ele pode não gostar do nortista ou do nordestino, independente da cor que ele seja. O nordestino ou o nortista pode não gostar do sulista, independente da cor que ele seja. Então, chega um momento que o pior da palavra racismo, ela evolui para uma palavra também negativa, que é preconceito. As pessoas esqueceram de olhar a cor da pele, a origem, já não é mais uma xenofobia, como a gente conhecia, e ela vira um preconceito bobo. É, com certeza. E você, amor, o que você tem a dizer sobre o racismo externo? Então, a gente que já viajou bastante, né, eu vejo assim, na Europa, Europa, no geral, eles gostam do brasileiro, mas tem aquela cultura toda negra, sabe sambar, né? Você vê que onde a gente ia, né, Andrigo? O pessoal falava, não, ai, e como que é o samba? Eu não sei nem sambar, gente. Eu gosto de música black, não gosto de samba, mas isso não tem a ver, porque eu sou negra, eu tenho que gostar de samba. Já começa por aí, né? Então eu vejo assim que, no geral, eu acho que assim, a gente já viajou, já, a Europa, eu acho que é um caso que não existe assim esse preconceito tão grande, né? Imagina a Alemanha. A Alemanha é um país tão racista, mas tão racista, eu falo, se eu tiver que um dia voltar pra aquele lugar, mas eu não volto nem de graça pra aquele lugar. Que é um lugar tão racista que os próprios negros são racistas. Você vê que a gente fez uma amizade com uma negra, os próprios negros lá são muito racistas. Onde eu andava, todo mundo ficava me olhando, tipo, meu, a negrinha tá chegando. É mais ou menos assim. Eu não coloco mais meus pés, porque, sabe, meus pés, ó, eu sou uma pessoa assim, se eu não for bem recebida no lugar, eu não volto nunca mais, nem for pra aquele lugar me trazer muito dinheiro um dia, mas eu não coloco mais meus pés ali, não. O povo é tão racista que a gente conheceu umas negras e elas falaram, vamos num barzinho com a gente e tal, a gente foi num bar negro, né? Até então a gente nem sabia que era um bar negro, eram umas meninas negras, né, que moravam na Alemanha, a gente foi conhecer as meninas e tal. Aí, tipo, vamos pro barzinho lá com a gente e tal. Quando eu cheguei no bar, tipo, cumprimentei todo mundo. Quando o Rodrigo entrou, tipo, todo mundo ficou olhando pra cara dele com um ar assim, que esse branco tá fazendo aqui? Foi isso aí. E quando a gente chegou no aeroporto, a gente acabou tendo que dormir, não lembro porque o voo atrasou, sei lá o quê. E a gente precisou dormir na Alemanha, né? E a mulher deu uma camisinha pro Rodrigo quando ela me viu, como se eu fosse uma prostituta, né? Então você vê que o povo é muito racista. Mas assim, esse problema a gente só teve na Alemanha, porque eu falo que no geral é diferente. Nos Estados Unidos você vê que os negros, assim, o negro ele tem muito disso, de tratar o outro negro como irmão, né, na verdade. Isso é geral, você vai em qualquer lugar, o negro é assim. Eu falo que meus amigos de infância, até hoje a gente brinca, a gente tem, que nem você fala desses termos racistas, a gente brinca muito, a gente fala, ô macaco, mas entre a gente, ô macaco, e a neguinha lá, como é que tá? Mas a gente tá se referindo aos irmãos, e a gente brinca até hoje. Se eu for lá no bairro da minha mãe, os meninos, a gente até hoje fala, outro dia o menino mandou um zap, encontrei com ele no shopping, ele mandou, olha quem tá aqui, olha a negrinha que eu encontrei. Tipo, é normal entre a gente brincar assim, né? Quando a gente é amigo, quando a gente se conhece há muitos anos, é normal. Pelo menos assim, eu entre os meus amigos, são os meus amigos negros, até os brancos mesmo. A gente tem amigos brancos que titulam negros, né? Mas eu acho que o racismo no Brasil, ele é muito maior hoje, é muito maior do que outros países, né? Eu vejo pelos países que a gente foi. Eu acho que o maior racismo que eu já sofri na minha vida, eu acho que foi no Rio Grande do Sul. Eu acho que o povo lá é muito racista. Um negro, ele chega em qualquer lugar, as pessoas param pra te olhar como se você fosse, sei lá, as mulheres, principalmente, como se você fosse do outro mundo. É uma coisa surpreendente o racismo. E você vê que a gente tava com uma menina na Alemanha, a gente conversando com uma menina, aí a gente acabou descobrindo que ela era vizinha nossa, né? A menina tava na Alemanha. Ela falou que ela estava conversando com uma mulher em alemão. Ela era loira, do olho verde. Ela passava como uma pessoa dali, tranquilo. E ela conversando com a mulher em alemão. A mulher começou a falar mal do Brasil. Ela falou, eu sou brasileira. A mulher ficou muda, pegou a carteira, escondeu e virou de costa pra ela. Você acredita nisso? Mas o povo alemão é assim. Então, por aí você vê. Não, mas a principal história que eu acho que a gente tem de racismo na Alemanha, acho que não é nem lá, né, amor? Você não lembra quando a gente foi naquela loja de armas lá em Frankfurt, onde eu comprei aquele capacete da Segunda Guerra, as armas lá, você não lembra que era tudo cara grandão, careca, barbudo, tatuado com a suástica nazista no braço? Caramba, que lugar que você foi comprar o capacete, hein, Andrigo? É, você mesmo. Não, eu vi o ódio na cara daqueles homens, de verdade. Quando eu entrei, né, porque até então eles estavam conversando com o Andrigo, eu tava do lado de fora comprando alguma coisa, não lembro o quê. Quando eu entrei, os caras me olharam com verdadeiro ódio, como se eles fossem me fuzilar ali naquele momento. É de verdade. Eu acho assim, eu pessoalmente eu sou um cara que admira muito a história da Alemanha, admiro muito a história da Segunda Guerra, Hitler e tal. Acho que teve muitos pontos positivos, né? Mas que realmente o povo alemão é um bando de pau no cu, com certeza. Tudo bem que eu tô sendo racista contra os alemães. Ah, e você tá sendo xenófobo, Andrigo. Você tá sendo xenófobo. Tô sendo uma subdivisão do racismo. Quase todo alemão que a gente conheceu, a gente teve problema problema, tanto por ser latino, como a Elisângela por ser negro e até eu por ser branco, entendeu? Quando a gente foi nesse bar aí mesmo, realmente, se eu não tivesse saído de lá, tipo, a gente entrou, ficou 2 minutos e foi embora, porque era tipo 200 pessoas olhando feio pra você na cara mesmo, não era disfarçando, né? É, porque o grande complicômetro, quando você entra num cenário desse, às vezes as pessoas te tratam como se você estivesse indo lá pra provocar, e muitas vezes não é, sabe? Já aconteceu comigo aqui em São Paulo, cara, eu não me senti mal, no começo foi um pouco impactante, eu fui numa balada black, foi a primeira vez que eu fui numa balada black de verdade, eu era o único, você me conhece, eu não sou nem um cara branco, cara, eu era o cara mais alemão da festa, né, era uma galera alta pra caramba, tanto mulheres quanto homens muito altos, uma galera muito bonita, assim, e todo mundo, putz, é, né, pra lá da meia-noite, e cara, no começo, eu me senti um pouco estranho, porque eu era o único cara baixinho e o mais clarinho também, né, não quer dizer que eu seja branco, e aí as pessoas começaram a olhar assim um pouco, mas depois, como eu sou brasileiro, começa a conversar, pede uma cerveja daqui, de lá, e eu sou muito carismático com as pessoas e tudo mais, então foi numa boa, mas foi a única vez em São Paulo, pô, na minha casa, né, cara, em São Paulo, que eu senti um pouco de impacto, mas no restante, cara, eu sempre tentei levar numa boa, nunca tentei observar com olhos que me chateassem por algum cenário. Agora, já quando a gente fala disso, pô, a gente sabe que a gente recebeu vários haitianos aí, teve uma época que tava uma migração muito forte, principalmente quando o Brasil tava numa situação econômica melhor. E eu lembro de um jornal que eu li, cara, que um haitiano falou assim, olha, o brasileiro, o negro brasileiro, ele não trata o negro haitiano do mesmo jeito. O brasileiro não trata o negro haitiano do mesmo jeito que ele trata o negro brasileiro. Então, os próprios caras que estavam chegando estavam sentindo um preconceito maior do que os negros brasileiros. E, realmente, tava uma segregação diferenciada. E aí, de novo, fica naquele negócio do desencontro de informação, que você ou desinformação, ou você não vai conhecer, então você acaba criando mitos na sua cabeça. Só teve... Ah, teve mais uma que eu senti um certo preconceito, André. Você sabe que eu adoro comer, né, cara? Eu vou em qualquer lugar pra encontrar uma boa comida. E aí eu fiquei sabendo de uns restaurantes de comida angolana, de comida africana, que tava aqui no centro de São Paulo. Então, você como eu, a gente tem negócios do centro, a gente sabe que o centro é uma coisa maluca. E aí, cara, eu fui num lugar que tinha comida angolana. Rapaz, eu era o único cara brasileiro ali no lugar. O olhar de fuzilamento dos caras lá dentro era algo indescritível, cara. Eu só não me senti mal porque eu tenho uma autoestima, cara, muito boa. E quando eu tô bêbado, a minha autoestima triplica. Mas se não fosse isso, cara, eu teria saído meio mal do lugar, hein? E só de raiva eu vou lá de novo. Porque a comida era boa. Puta, comida angolana é bom demais. Pois é. É, quando a comida é boa, não tô nem aí. Eu já fui em restaurante no meio da Cracolândia, cara. Então, eu sou uma pessoa onívora, eu como qualquer coisa. E se você falar pra mim, puta, a comida é boa, eu vou. Ah, eu não gravei, cara, quem ouviu o Tourcast, eu gravei no Bar do Baiano, um cara fantástico. Fica na ladeira dos Tabajaras, um lugar pouco heterodoxo, né, em matéria de segurança. Mas, putz, cara, eu fui lá porque me falaram que tinha um baião de dois com tilápia. Eu tava afim de comer o baião de dois com tilápia, subi lá pra quebrar o baião de dois com a tilápia e fiz, cara. Mas é claro... Onde que é isso? No São Paulo mesmo? Não, isso é no Rio de Janeiro, cara. Mas vou te falar, Rodrigo, é um lugar assim, é... Precisa ir desapegado, realmente, de... Não é igual a Cracolândia, cara. Cracolândia é fichinha. Oh, nossa! Então, é uma história fantástica. O cara é muito bom. Um dos melhores cozinheiros que eu já conheci. O cara mora numa comunidade no Rio de Janeiro que não é pacificada, que tem seus problemas. E nem por isso eu me deixo abalar pra satisfazer as minhas vontades e curiosidades gastronômicas. Mas nem todo mundo pensa como eu. Então, as pessoas muitas vezes, ela escuta alguma coisa, ela cria um determinado preconceito na cabeça, ela vai ficar com ele e ela muitas vezes não está disposta a ouvir o outro lado. Quando você se dispõe a ter a curiosidade de conhecer o outro, conhecer aquele lugar, conhecer aquela pessoa, sua cabeça vai mudar. Mas enquanto você não abrir a cabeça, está disposto a conhecer o outro lado, você vai viver com o seu velho preconceito. E pior, eu acho que a pessoa que vive com preconceito racial, religioso e tal, ela perde oportunidades incríveis, cara. Ela abre mão de oportunidades incríveis pra ficar fechada num casulo. E aí, essa pessoa precisa de ajuda. É verdade. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Brother! assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks, que são, baby, come on, brother, yeah, dançar como dança um black. E vamos agora falar de uma coisa que tá no Facebook, uma coisa que tá batendo aí na nossa timeline o tempo todo, né? Vocês estão familiarizados com a história lá da Branca, que tava com câncer lá no ônibus, aí tava usando um turbante e foi lá indagada, foi ameaçada por um grupo de negras lá, né? O que vocês acham dessa parte de apropriação cultural? Você acha que é realmente um branco não pode usar turbante? Um cara que não é índio não pode usar arco e flecha? Um cara que não é japonês não pode usar hashi? Aí caiu na aquele negócio que a Elis falou. Ela falou assim, sou negra, todo mundo acha que eu tenho que sambar, né? As pessoas criam um estereótipo pra você. Então, toda vez que um computador quebra, alguém vai lá, arruma aí. Por quê? Porque você é japonês. Pô, quem diz que todo japonês sabe arrumar computador, entendeu? Todo japonês sabe fotografar, sabe mexer com tecnologia. Da mesma forma que nem todo negro sabe sambar, tem negócio de rap, rock, etc. Então, as pessoas criam um estereótipo pra uma determinada característica de alguém. Cara, eu acho que todo mundo tem direito, quer usar turbante, quer usar decote, quer usar camisa cavada. Pô, a pessoa tem que ter a liberdade de fazer o que quiser. É claro que aí você vai encontrar com as pessoas que precisam de ajuda, e aí a coisa se complica, né? Na verdade, o turbante é um ornamento de um símbolo religioso, né, pra algumas culturas, né, principalmente a cultura afro, né? Então eu acho que a pessoa também não pode se não é uma apropriação cultural. Eu acho que isso daí de apropriação cultural é uma besteira, né? Porque eu mesmo, eu curto muito balada black. Eu já vi muito japonês de cabelo black na época que todo mundo usava black. Não sei o que os caras faziam no cabelo pra ele ficar black, ficava muito legal. E quando o cara dançava muito, todo mundo caía na onda, falava, meu, aquele cara é muito legal, todo mundo queria ser amigo do cara, porque o cara dançava muito black e o cara era japonês, então não existe muito isso, né? Eu acho que até o negro ele tem muito disso, quando o cara, vamos supor, você vê um japonês de dread, você já acha diferente, você acha legal aquilo, você fala, poxa, o cara não, depende muito do negro. Não, mas no geral, os negros acham isso legal, sabe, o negro que gosta da origem dele, da cultura dele, ele acha legal a pessoa querer se apropriar, vamos supor, da cultura da pessoa, porque na verdade, qual que é o problema? Assim como se for assim, os únicos que tem cabelo liso nesse país, a gente já foi pra Alemanha, você não vê mulheres de cabelo liso, os únicos que tem cabelos lisos são os japoneses, então todo mundo passa chapinha. No Brasil você não vê mulheres de cabelo liso natural, as mulheres vão pro salão e fazem progressiva, passam chapinha pra ficar com aquele cabelo liso. Então tá todo mundo se apropriando da cultura japonesa? Não é assim também, entendeu? Porque é difícil. Você não vê pessoas de cabelo liso no Brasil. Então tá todo mundo querendo virar, querendo se apropriar da cultura japonesa. Então eu acho assim, que um turbante, o que caiu nessa polêmica, ela não posso usar um turbante porque é uma coisa de cultura afro. Eu acho que não existe esse negócio de eu não posso usar porque a cultura afro não usa, porque isso... Se a pessoa quer usar, qual que é o problema? Isso é só um ornamento simbólico da cultura. Não tem por que você não poder usar. Que nem eu digo, por exemplo, eu tenho 32 centímetros de pau. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o meu pau pra ficar igual o japonês que eu sou? Eu não vou cortar meu pau, cara. Isso tem é pau ridículo. Do negão, pronto, acabou. É isso. E onde que tá o resto, então? Mas é o ridículo. Não é verdade, mano? Cortaram a metade, deixa pra lá. Bom. Ô, Elisa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não faço nada no meu cabelo, ele já é branco. Que eu não consigo entender também até hoje. Porque, você é um japonês negão. Mas é verdade, eu tava brincando assim, mas é verdade, Samia. A gente vai muito em balada, eu vejo por nós, assim, eu e minhas amigas, a gente faz balada black e a gente é muita comida, muita menina branca, menina loira. Eu tenho uma amiga minha, a Renatinha, até hoje, ela assim, ela vai pro se bronzear e ela começou a usar dread, começava a enrolar o cabelo pra aparecer. Eu achava até bonito aquilo, mas eu falo, você não precisa fazer porque você é linda. Para, você não precisa ter o cabelo enrolado pra você ser bonita, você já é linda. Ela ficava assim, uma vez a menina queimou, ficou torrando no sol pra ficar morena. Eu falei, pra que isso? Sua pele é linda, pra que você querer ser uma coisa que você não é? Você já é linda, de qualquer jeito. E aqui eu acho assim, cada um tem o seu jeito, a sua mistura, e cada um é de um jeito. Imagina se todo mundo fosse branco, ou todo mundo negro, ia ser uma coisa estranha, né? Ia ser um mundo chato, né? Um imagina. Eu vejo assim, que nem a minha mãe, uma vez brincando, né, a gente voltando um pouco a racismo, uma vez, minha mãe, ela é branquinha, né, e uma vez ela falou assim, né, ela tinha feito serviço pra uma mulher e a mulher não pagou, a minha mãe, né, e a mulher era negra, eu tinha uns 6 anos, aí minha mãe falou assim, nossa, podia ser negra mesmo, né, aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, você tá falando de negro? Você esquece que nós somos negros, mãe? Minha mãe, ai, é mesmo, desculpa. Falei, gente, é uma coisa que às vezes tá tão no dia a dia da pessoa que ela esquece, né? Que às vezes, oh, seu filho é negro, né? Seus netos são negros, né? Não, e assim, é uma coisa que você se pega fazendo uma reclamação, e é tão natural às vezes, né, sua, que você esquece quem tá do seu lado, né? Eu tenho um amigo que é, putz, ele é gay assumido, né? Eu não sei o que eu tava falando assim, pô, mas também o cara é mó bichona. Ele falou assim, e daí que ele é bichona? Eu falei, não, nada não. Então, realmente, isso que você fala, né? Às vezes você tá zoando e você esquece, né? É muito complicado. Eu tenho um monte de amigo baiano, vira e mexe, fala assim, pô, mas o cara também é super baiano, né? Os caras, é, baiano nada, na Bahia não tem isso não. E aí você fala, pô, é verdade, calma aí, galera, desculpa, foi força do hábito. Então, é complicado. É uma coisa que às vezes você se policia, você brinca às vezes, quando você extrapolou, então, mas porque são todas as pessoas suas amigas. O problema é quando a pessoa, ela esquece disso, né? Ela parte pra uma coisa séria e ela esquece da brincadeira, da zoeira e assim por diante. Quando a gente fala de zoeira, cara... É, essa parte da brincadeira é legal, né? Exato. Porque antigamente todo mundo brincava, né? E quem que por acaso, sei lá, considerava o Mussum um cara racista? Ah, não... Exato. Na nossa época não era racismo aquilo. Era uma brincadeira comum. Mas na nossa época e hoje também. Não pode ser racismo. Hoje você pode ter o direito de fazer esse tipo de brincadeira. Não, mas não, é que não, hoje você tem um certo pudor pra falar. Você fala, não, peraí. Hoje a pessoa pensa um pouco mais, porque penso pode ofender. Mas naquele tempo, não. Eu acho que isso fez com que nós, negros, fôssemos mais fortes, até nesse sentido, a gente já conseguir passar essa fase. Eu não ligo quando uma pessoa tenta, sei lá, age de uma forma racista comigo. Eu sempre passo por cima daquilo. Eu acho que eu sou maior do que o preconceito dela. E isso eu acho que vai constrangindo mais ainda a pessoa. Porque eu não me sinto inferiorizada por nada disso. Mas você se sentiu ofendido como Sul? Então, naquela época não, porque eu acho que a gente aprendeu a sobreviver com essas brincadeiras. Também, se aparecesse o Mussum hoje fazendo... Não, hoje não, mas assim, naquela época era menos ainda, porque eu acho que isso fez com que aquilo era como se fosse um escudo, a gente acabava brincando. Eu vejo na escola, a gente brincava muito, fazia brincadeira com negros e tal, e era uma coisa normal a gente fazer entre a gente, entre nós negros, mas era uma coisa que acabava, era um escudo, a gente acabava aprendendo a se defender do racismo que a gente poderia sofrer ali na frente, entendeu? Acaba sendo uma brincadeira até, vamos supor, acabava sendo mais um álibi pra gente aprender a lidar com o dia a dia. Hoje não, hoje essas brincadeiras se tornam um pouco mais pesadas, né? Eu acho que hoje eu vejo como um peso, né? Porque hoje em dia tudo que você fala pesa pra pessoa. Então assim, eu acho que um negro, às vezes ele brinca com outro negro, é até normal. Mas assim, dependendo do jeito que o branco fala, fica uma coisa meio estranha pro negro tá ouvindo aquilo, entendeu? Porque é como se ele estivesse ofendendo a raça. Vou falar por mim, assim. Eu, quando eu brinco com as minhas amigas, a gente sempre fala, nega, vamos fazer isso, blá, blá. E quando a gente tem uma outra, sei lá, quando a gente tá brincando de alguma coisa maldosa, sou macaca, normal entre a gente. Agora, se um branco falar isso pra gente, dependendo da forma que ele fala, a gente não vai gostar. Então, eu vejo que, assim, a gente tem que ser mais cautelosos com relação a algumas coisas. Se você não tem muita amizade com a pessoa, tem certo tipo de brincadeira que você não precisa estar fazendo. É, sim. Antigamente tinha muita brincadeira de mau gosto. A gente lembra que tinha coisa que era bullying mesmo na escola contra negros, né? Então, ó, eu falo por mim mesma. Assim, eu nunca aceitei brincadeiras. Eu sou sincera. No meu tempo de escola, eu não aceitava brincadeiras de racismo, principalmente se ela vinha de um branco. Eu falo por mim, ó, o Claudinei, um amigo nosso, ele é negro, mas eu quase bati no Wellington, porque ele ofendeu ele falou alguma coisa racista e eu pensei que fosse comigo. E até hoje, esse menino não olha na minha cara, porque eu entendi que ele tava falando de preto, ele sempre falava de preto. Falei, peraí, isso tá, agora uma coisa é a gente brincar, todo mundo aqui tá brincando, agora você você falar uma coisa racista dessa, peraí, agora você vai levar na sua cara. Tipo assim, você não aceita. E é uma coisa curiosa, como aqui no Brasil, você chamar de negro é politicamente correto, e nos Estados Unidos é o contrário. Se você chamar um negro lá de... Nega. O negócio, você tá ofendendo ele, você chamar ele de black, de preto, você tá sendo educado, né? É, então, mas aí, de novo, Rodrigo, aquilo que ele falou, depende da intimidade que você tem com a pessoa, da tonalidade, é uma série de fatores que podem caracterizar uma amizade, sabe, um ato de confraternização, ou pode ser uma bomba atômica. É, hoje em dia, as coisas, os nervos estão muito mais aflorados, então você toma um certo cuidado daqui, um certo cuidado de lá. É, a gente ainda é da década de 80, então a gente está numa transição entre a galera que não tinha tecnologia nenhuma e a galera totalmente tecnológica, onde faz uma informação ecoar pelos quatro cantos da Terra, e aí cada um vai dar uma entonação específica. Você tem que saber conviver e entender o outro lado, mas eu acho que quanto mais as pessoas debaterem, entenderem, tiverem amizade, tiverem conhecimento do outro lado, eu acho que ela vai estar mais informada e vai gerar menos preconceito. Sem querer fazer jabá aqui, pô, eu fiz um programa que falava como os deficientes visuais são tratados no turismo. Então, assim, é uma coisa doida, sabe? É uma coisa doida. São coisas tão simples que, se você conhecesse o outro lado, você seria uma pessoa melhor. Você, até pra você mesmo. Acho que você sairia da sua caixinha isolacionista. É verdade. Eu vi, assim, quando eu engordei pra caramba, né? Quando eu engravidei agora do meu bebê. E eu fui... Ah, engordou pra caramba nada. É, engordei 30 quilos. E eu não conseguia sentar na praia, né? Aí teve um dia, eu não conseguia baixar, eu não conseguia fazer coisas normais, né? Que uma pessoa normal... Ou seja, a minha vida. Engraçadinho. Aí eu sentei na... Fui sentar na praia, né? Na cadeira de praia e caí, né? Porque cadeira toda hora não dava, porque eu tava muito pesada, né? E aí desse dia em diante eu comecei a pensar, poxa vida, às vezes a gente... A gente brinca, né? Que nem eu tenho uma irmã que ela é muito gorda. E eu falo pra ela, pô, como você conseguiu ficar assim? Pô, você não se cuida e tal. Mas é complicado, porque você começa a engordar de uma forma que você não imagina, não quer, e de repente aconteceu. E a pessoa passa por aquilo vários dias, porque tem coisas que ela não vai conseguir fazer no dia a dia. E às vezes a gente não se põe no lugar da pessoa, porque você vê como é difícil fazer aquilo. E às vezes a pessoa precisa de ajuda pra mudar, pra... Bom, eu tô falando de uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas é a questão, eu tô falando de colocar no lugar da pessoa, entendeu? Porque muita gente não se coloca. Teve uma mulher, ó, eu tava grávida de 9 meses, e uma mulher não queria que eu usasse a fila da gestante. Ela começou a brigar comigo. A grávida contra a velha. Ela não era tão velha. Eu não sei nem o que ela tá fazendo naquela fila, porque ela aparentava ter uns 45 anos, sem brincadeira nenhuma. Aquela mulher era... Nossa, ela usava muito formol. Então aquela mulher começou a me xingar. Eu tava de 9 meses, faltava uma semana pra eu ganhar nenê, que eu tava prestes a ganhar nenê, só que eu tava trabalhando, normalmente. A barriga enorme. Todo mundo me parava e perguntava se era gêmeos. E a mulher começou a me xingar dentro do banco. Disse que eu não deveria usar a fila do que eu não respeitava os idosos, que eu não deveria usar aquela fila porque eu era muito jovem. Mas no final, sabe por que eu fiz isso daí? Porque a mulher, ela além dela ter sido preconceituosa, ela foi racista também. Primeiro ela falou assim, ah, também com essa cor, ela disse isso. Essa frase foi a que me deixou muito ferrada da vida com ela. Tipo assim, ela tava querendo dizer que eu tava fazendo tudo aquilo porque eu tava quieta, eu ouvi tudo aquilo calada, eu tava uma hora na fila. Aí só que o que foi também crucial pra eu acabar com ela foi quando ela virou pra mim e falou assim, sua filha vai nascer amaldiçoada, porque você não respeita o idoso. Eu tava de 9 meses, eu fiquei tão nervosa, eu comecei a chorar, eu saí, eu paguei a conta, eu falei, agora você vai esperar bastante, eu ia pagar só uma conta, mas só porque você tá atrás de mim, eu vou pagar tudo que eu tenho pra pagar. Fiquei uma hora pagando conta, o caixa ele queimava, e a mulher me xingando. Aí eu fiquei tão nervosa, eu saí do banco chorando, mas eu fiquei muito nervosa com tudo isso. Eu falei, não, essa mulher não pode sair impune. A primeira reação minha, eu fiquei muito nervosa, eu queria matar aquela mulher, sem brincadeira nenhuma. Eu peguei o carro, tirei do estacionamento e fiquei esperando a mulher passar na frente do banco, porque eu ia passar por cima dela, de verdade. Tava muito nervosa. Só que aí eu acabei, eu vi que a mulher não saía, eu peguei e tirei meu carro de estacionamento, que eu falei, eu não quero sair no Datena, né? Peguei e tirei meu carro, nunca façam isso, mas foi uma reação, assim, porque foi primeiro o racismo que a mulher me tratou, e segundo porque ela falou da minha filha que ainda nem nasceu. Então eu peguei, desci do carro, falei pra ela, eu falei, por que que você falou uma coisa tão grave dessa? Falei, primeiro, você foi racista, e segundo, muito preconceituosa. Por que, que eu não posso usar aquilo? Eu tô gestante, tô de 9 meses. Eu falei assim, ó, agora você vai ser penalizada pelo que você fez. Falei pra ela. Falei, agora você merece 3 tapas na sua cara pelo que você fez. E eu dei 3 tapões na cara da mulher. Que isso? A mulher foi buscar o carro, eu desci pra dar 3 tapões. Dei 3 tapões na cara dela e fui embora. E até todo mundo que tava na fila, ó, o pessoal do estacionamento, ele sempre me via ali, né? Então o rapaz falou, ó, eu não vi nada, porque eu conheço ela há tantos anos, eu nunca vi ela fazer isso. Ele virou pra mulher e falou, então é porque ela deve estar muito certa. O cara falou assim pra ela. Porque a mulher falou, olha, a mulher falou, nossa, você viu o que ela fez comigo? O cara falou, eu não vi nada. Ele falou, pra ela ter feito uma coisa dessa, é sinal de que... Aí ela falou pra outra mulher, você viu o que ela fez? Ela falou, eu também não vi nada. Ela deve ter razão no que ela fez. Aí a mulher saiu, ela saiu a mil. Mas eu tava tão nervosa que eu ainda fui atrás da mulher com o carro, só que eu não conseguia mais achar a mulher. Eu queria matar aquela mulher. Eu não queria só bater, eu queria matar. Só que eu não queria sair no Datena. Enfim. O problema era o Datena, né? O problema era sair do Datena. Matar tudo bem. Se virar com Deus no dia do juízo final, tá tranquilo. Não, tudo bem. Mas sair do Datena, não. Pelo amor de Deus, é um culo. Matar a véia, tudo bem, né? É, falar com Deus no dia do juízo final, tá sossegado. É, isso me lembra também que eu sou preconceito contra véia. Não gosto de véia. É uma brincadeira. A gente adora os véios. Só não gosto das filas, das vantagens de filas, de vantagens de estacionamento. Afinal, eles têm mais tempo pra gastar do que nós. Mas você vê, né? Por isso que tem que entender a cabeça do negro. Quando o negro, ele tem uma atitude, assim, ele acaba, sei lá, o cara tá tão revoltado, o vizinho dele xinga ele há tanto tempo. E um dia o cara pega aquele branco e bate até uma hora que ninguém consegue tirar o cara de cima dele. A pessoa tem que entender que também ele não tem que agir daquela forma. Mas às vezes ele ouve tanta besteira que acaba o cara tendo aquele momento de fúria, entendeu? Eu acho que, no geral, ninguém tem que ter esses momentos de fúria. A gente tem que lidar com o preconceito de uma forma normal. Você vê, eu sou super tranquila com relação a isso, mas o fato da mulher ter falado isso pra mim, já foi um acidente que eu acabei... Eu fiquei a mil. Eu tava... Imagina, você tá pra ganhar neném faltava uma semana. Eu tava a mil, sabe? Minha cabeça. Então, aquilo pra mim foi... Se eu tivesse matado aquela mulher na hora, eu não ia nem ser presa. Porque o médico entendeu. O juiz entendeu que aquilo era uma adrenalina. Mas isso não poderia acontecer. Isso que eu tô falando. Foi uma coisa que eu não deveria ter feito. Mas, infelizmente, aconteceu. Entendeu? Mas é porque eu acho que a pessoa tem que pensar muito bem no que ela fala. Porque, às vezes, você acha que você não vai ser penalizado, mas, às vezes, a pessoa sofre consequências muito graves, né? Ela saiu tão nervosa. Então, ela saiu a mil, que eu não consegui alcançar ela. Então, eu não sei nem se ela bateu o carro e morreu, de repente. Mas, então, essa coisa... E, por favor, algum amiguinho alfa aí, se manja de flash, por favor, faz aqueles vídeos do Street Fighter, tipo, uma grávida contra uma véia. Esse é bem legal. Tem um joguinho desse, grávidas versus velhos. Pra ver quem que vai ganhar. Eu só tô querendo... Eu só falei isso pra pessoa entender que ela não deve agir dessa forma. Foi um momento de fúria. É, e o Papo Alfa, linha editorial, que recomenda não briguem com velhas, nem velhos, nem grávidas, nem anões, nem siameses também, porque eles têm duas cabeças e... perigoso. É, na verdade, assim, a gente pode extrapolar, né, Rodrigo? Não brigue com ninguém. É, se for dois homens machos, é legal ver a briga, porque sai porrada. Brinque com seu amigo. Quer brincar? Brinca com seu amigo. Não brigue. Mas vamos lá, galera. Estamos chegando ao final de mais um Papo Alfa aí, onde a gente expôs nossas opiniões polêmicas. Acho que também a gente não vai conseguir patrocínio da FUNAI desse episódio, o que eu tava tentando. Mas é a gente. É o nosso jeito Papo Alfa de ser irreverente, nosso jeito de ser maluco. E espero que vocês tenham gostado do papo aí. E vamos agora finalizando aí com nossa querida Elis. Fala aí pra gente, Elis. Então dá o seu parecer final. O que, que você acha do racismo? O que nós temos que fazer para não ser mais racistas? Dá o seu parecer final aí pros alfas. Bom, eu como negro, eu falo que desde criança eu acho que a gente nunca deve chamar uma pessoa de por termos de preto, branco. Acho que todo mundo tem que ser tratado por nome. Isso é respeito, eu acho. Acho que a gente tem que amar as pessoas acima de qualquer coisa, independente da sua cor, da sua raça. Você vê que a gente, que nem no nosso trabalho, a gente lida com todas as raças. E você vê que cada pessoa tem algo, sabe... Quando a gente senta aqui um cliente, você vê que ele tem tanta coisa pra conversar, e cada um tem uma cultura, e você acaba aprendendo tanto com aquela pessoa e ensinando também pra ele, e eu acho tão legal isso, essa troca de informações. informações, sabe? E é tão gostoso isso quando as pessoas se respeitam. Eu acho que se cada um se respeitar e querer aprender um pouquinho com o outro, o mundo vai ser bem melhor. Então, acima de tudo, eu acho que todo mundo tem algo pra apresentar de bom, independente de cor, raça, porque cada um aprendeu de uma forma. Então, isso não distingue o que uma pessoa é pelo que ela aprendeu ou pela cor, que ela, pela origem dela. Então, todo mundo pode aprender um pouquinho com todo mundo, independente de cor, raça. Eu sou assim, eu aprendi assim, eu trato todo mundo igual. Pode ser um cara que vem aqui gastar R$1.000, comprar uma paleteira, como pode gastar R$50.000, eu trato as duas pessoas iguais. Se eu tiver que levar, tiver dois clientes aqui, eu tiver que levar as duas clientes pra ir no qualquer lugar, vai, ou no Mercadão, já que cliente não conhece Mercadão, vai os dois pro mesmo lugar, eu trato todo mundo igual. Eu acho que é isso que torna a gente um pouco diferente, porque pra mim, eu não vejo essa distinção. O seu, porque você consegue ganhar mais, ou porque você é um pouco mais inteligente, isso não difere o que você é. Pra mim, importa são as pessoas. Não é o que você tem, o quanto a sua cor, a sua raça. Bom, enfim. Ah, eu trato de acordo com o carro. Se tem carro acima de 100 mil, eu trato bem. Se não, tchau. Vixe, eu estaria ferrado, hein, Rodrigo? Brincadeira, brincadeira, galera. Todo mundo sabe que aqui a gente é paz e amor também. Tirando os índios, né? E aí, Samir? E você, tirando os índios, o que mais que você tem a dizer pra galera aí? Cara, eu tenho que dizer o seguinte. Eu acho que quando você não gosta de alguma coisa ou de alguém, você precisa entender a origem do porquê. Se você conseguir fazer esse exercício, talvez você mude ou você entenda, pelo menos, né, o motivo do seu preconceito. Eu acho, Andrigo, é muito difícil você pedir pra uma pessoa ser totalmente ausente de preconceitos. Acho que não existe uma pessoa 100% ausente de preconceitos. Acho que todo mundo vai ser preconceituoso com alguma coisa, por mais banal que ela seja. Eu posso dizer, Andrigo, que muitas vezes eu não tenho preconceito, eu tenho pós-conceito, que é pior ainda. Mas acho que todo mundo tem aí. Eu acho que o que você precisa, independente daquilo que você acredita sobre as outras pessoas, que você aprenda uma coisa mais importante do que o preconceito, que é o respeito. Então você tem o direito de não gostar de alguma coisa, é um direito seu, mas eu acho que é um dever seu respeitar as pessoas. Então eu posso não gostar do Andrigo por qualquer coisa, porque ele é gordo, porque ele é alto, porque ele fala alto, porque ele gesticula, porque ele canta, porque ele torce pro Palmeiras, mas apesar de eu não gostar dele por determinadas características, não me dá o direito de desrespeitá-lo. É verdade, verdade, amigo, com certeza. E também aqui do lado aqui do Papo Alfa, que a gente tem que dizer isso aí também, gente, não vamos cultivar preconceitos, isso aí independente de raça, cor, credo, religião, social, qualquer coisa, inclusive o racismo inverso também, que foi um tema que a gente discutiu também, não vamos cultivar esse racismo inverso, se você é negro, se você é também, não tenha raiva dos brancos, que não tem nada a ver esse negócio de falar que os brancos são responsáveis por escravidão também, que não é porra nenhuma, quem escravidou os negros foram os próprios negros mesmo. Enfim, vamos construir um mundo melhor. Eu acho que a geração que tá vindo aí, pelo menos em grande parte, tá vindo sem preconceitos, tá vindo aí melhor, né? Tem até aquele caso no Facebook que ficou famoso lá do menininho branco que cortou o cabelo curto pra ficar igual ao amiguinho negro, né? Muito fofo aquele vídeo do menininho. Muito legal lá isso. Eu achei interessante a Daphne esses dias, né, Adri? Que a gente foi na igreja, que o pastor brincando, ele falou, quem é negro aqui levanta. Aí a Daphne levantou e sentou ela, e agora, mãe? Eu sou branca ou sou negra? Achei engraçado. Faz uma confusão mental, né? Outro dia ela foi no restaurante, aí ela falou pra uma... Ela fez amizade com uma família, né? A Daphne, ele sai falando com todo mundo. Aí ela conversando com a menina, já tava sentada lá com a menina no restaurante, aí ela virou pra menininha e falou, eu sou negra e gosto muito da minha cor. Aí todo mundo começou a rir. Aí ela pegou e me chamou, mãe, eu sou negra, não sou? Falei, é, filha, você é negra. Mas é que é diferente pra uma pessoa que, teoricamente, ela tem a pele um pouco mais clara, aceitar que ela é negra, porque ela é negra, ela nasceu da minha barriga, então ela tem origem, né, negra. Ela fica confusa, né, porque ela fala, se eu falar que eu sou branca, eu não sou branca, mas eu também não sou negra, ela não entende a cor dela, né. É, em breve tem um assunto que ficou de fora, que vamos fazer um podcast só sobre, que é o sistema de cotas, né, que é uma coisa também bem discutível aí nessa questão racial, nessa questão aí de preconceitos, né, mas isso fica para o próximo AlphaCast. Que cotas é outra coisa, né, eu acho que cada um tem que ser independente de cor, você não tem que passar pela... se for assim, né, eu vou pedir cota pra... Devia ter cota, então, pra negro, pra prefeitura. Então, isso aí não deveria existir nunca. Cada um tem que estudar e ver o que consegue fazer na vida. vida, né? Não ficar pedindo... Isso é uma forma de escravizar, falar a verdade. É o que eu penso, né? Mas sem ficar preocupado. Eu acho que tem que ter cota pra gordo também, porque o gordo também não consegue estudar direito porque pensa em comida. Ultimamente, Andrigo, a gente tem que ter cota pros empresários, né? O bicho tá pegando tanto, cara. Se a gente não tiver cota, a gente não vai conseguir sobreviver. Vai ter uma cotinha mesmo. É, eu vou falar com o nosso amigão Dória. Ela, será que ele escuta o papo? Vamos falar com ele. Ó, manda ele doar aqueles 17 mil pra empresa, pra gente, que é o salarinho dele. Mas enfim, é isso aí. Eu agradeço então ao meu grande amigo, e já a Alfa também, mas também tem o seu podcast lá de turismo, o Tourcast, que é o episódio de turismo, o podcast de turismo mais legal do Brasil, né? E agradeço ao meu amigo Samir aí, o Alfa aí do Tourcast. Faça o teu jabá aí do Tourcast também, Samir. Obrigado, Andrigo. Mais uma vez eu agradeço aí. Eu acho que é sempre bom ter um tema que a gente consiga debater e trazer as opiniões e fazer com que as pessoas também parem de pensar e formem suas próprias opiniões. Se alguém quiser conhecer um pouco lá do Tourcast, é um podcast que fala de turismo, de lugares, de destinos e também de histórias de pessoas, né? Porque muitas vezes quando você viaja, você tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, como eu tive a oportunidade de ser um podcaster. O último episódio que foi no ar aí, a gente gravou sobre chefes especiais, que é um instituto que tem aqui em São Paulo, que eles ensinam gastronomia para crianças com síndrome de Down. Mês de março, que é quando... Acho que esse podcast vai ser lançado em março, né, Andrigo? É, provavelmente última semana de março. Então, assim, março é o mês da síndrome de Down. O dia 21 é onde é celebrado por causa do cromossomo 21. Então a gente fez para poder divulgar o instituto, para que as pessoas possam conhecê-lo. Turista que estiver em São Paulo, procura aí chefes especiais. É um trabalho espetacular de encher os olhos. Eu falo isso com o maior orgulho do mundo. Fui lá para conhecer, me encantei. Teve um bichinho que me mordeu porque eu quero voltar lá para poder fazer alguma coisa. A gente já começou até umas histórias bacanas para poder lançar para as pessoas que ouvirem o Tourcast. E, Andrigo, para as pessoas que gostam de comer, até junho, uma vez por mês aí, sempre na primeira semana, tá tendo a experiência de workshop Low and Slow, que é com o Daniel Lee, que a gente fala sobre defumação de carnes. São 11 horas comendo carne e bebendo cerveja. Então, se quiser saber mais, acessa o site lá da infinity.tour.br e manda pra gente as suas dúvidas sobre o workshop de defumação Low and Slow. Que beleza, é isso aí que não é, que é carne e breja, nós estamos tranquilos, né? Comendo a todos, é muito bom esse negócio, esse evento. Isso aí, Elisângela, dá adeus aí aos alfas por enquanto, né? Até o próximo episódio que você estará também. Obrigada aí, pessoal, por me convidarem, né? Apesar de eu não estar muito acostumada, né, com esse podcast, né, com essas coisas novas, né, porque eu sou uma pessoa que não sou muito ligada à internet, pra falar a verdade, né? Mas gostei muito do... Eu escuto muito o programa do Samir, adoro, eu tenho aprendido muito e espero que esse programa também seja válido para muitas pessoas, que a gente consiga fazer alguma coisa construtiva, que acaba agregando alguma coisa para alguma pessoa. Tem que ser de uma pessoa que uma hora liga e fala, ó, gostei daquilo que eu ouvi, valeu. É isso aí, vamos agradecer aos comentários construtivos aí do Fábio Murakami, direto lá do Japão, nosso ouvinte aí, Alfa número 1, né, que elogiou muito o Samir, falou que o Samir tem que ficar no Alfa todo jeito, que ele é imprescindível aqui, elogiou também bastante a Elisângela, falou que a nossa clínica tá muito legal, e também fez algumas críticas de forma bem construtiva, que nós estamos trabalhando para melhorar. Inclusive, um desses negócios que ele sugeriu é que a gente tivesse leitura de e-mails em todo episódio. E a gente quer fazer leitura de e-mails, galera, mas cadê os comentários? Cadê as postagens? Cadê vocês falando mal do Alfa? Nós estamos aqui para viralizar a internet, então para isso a gente precisa da tua ajuda, meu amigo. Até hoje temos poucas avaliações lá na iTunes, né? Seja mal, seja bem, mas avalia a gente lá, né? E, principalmente, entra lá em contato com a gente através do Twitter, no @PapoAlfa, lá no Facebook, que também é Papo Alfa, e o e-mail, que é papoalfa@gmail.com, sempre com TH, né? E é isso aí, então, galera. Nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique diferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. E saudações, Ad Augusta per Angusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau.